YK718, Rádio Cruzeiro, 720 quilômetros. Uma emissora da rede de emissoras do Vale Limitada. Cruzeiro, Vale do Paraíba, São Paulo. O Jamelão da Mangueira vai cantar As Três Rendeiras do Universo. E o Zé Augusto, a música linda London London. Canta, Zé Augusto, canta. I'm wandering round and round here, nowhere to go.